pista, contando os planos. A vida é uma conquista, de dia sonhando, a noite a brilhar. Ostentação é o jeito de amar. Vida louca sem parar. Sem remorsos.